Chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Que beleza! São 6 da tarde e conosco Telefonia Big. Da Milera, a moda está nas ruas. E Sicredi, Sicredi, quem coopera, cresce. Gente que coopera, cresce. Boa. Vamos cooperar, né, galera? Vamos se ajudar, vamos, né, se ajudar, aí, porque coopera. Pra nos botar pra baixo tá cheio e de gente. E cuidar também, o que não, né, falta é tatu pra me levar pro buraco. O que não, né, falta é tatu pra te levar pro buraco. Mandou muito bem, Porazinho. Olha, tá tudo bem, Porazinho? Chegado. Tá tudo ótimo. Beleza. A malhação faz bem ao coração e o corpo fica igual a um violão, já dizia o compadre Washington. É isso aí, Porazinho. Fala, Amaral. Eu tô bem, cara. Eu e os meus amigos estamos bem. Que coisa boa isso. Marcos Pianjas tomando um delicioso chazinho de limão. Chazinho da Deia. Coisa boa, o hein? Pau que nasce torto nunca se endireita. Sensacional. Menina que requebra, amor. Desce na cadeira, não era assim? Não, com o padre Washington também. O querido Pedro Esmanioto tá. Olá, com a gente. Tarde, trouxe tarde. Todos os seus personagens. Trouxe o Alcemar? Olha o Alcemar, é demais. Eu sou apaixonado pelo Alcemar. Tem coisinha do Alcemar hoje? Coisa boa. Eu sei porque tu é apaixonado pelo Alcemar, porque tu gosta assim das profissões mais assim, né? Mais roots, né? Mais roots, papeleiro, pegar lixo, carregar pedra. Gari. Isso aí. Mais ou menos isso. Tudo que requer. Queira esforço que tem suor, físico, tudo eu que gosto. Tem suor, é isso aí. Maravilhoso. Isso aí, muito bom. Fala aí, Lelê! Lelê! Tamo aí, velho, graças a Deus. Cara, eu queria mandar um abraço. Subiu o morro a pé, velho? Não, cara, é que dirigir em Porto Alegre, cara, é um exercício de paciência. Mandou, cara, muito, né, agora, mandou, cara, muito. Como tem motorista maneta nessa cidade? E aí, de sol sempre ainda por são cima. Os outros. Só nós que somos bons. Perneta também. Vou falar uma frase, tá? Maneta vou falar uma frase. Você não tá preso no trânsito, você é o trânsito. É isso aí. Mas eu vou dizer o seguinte, cara. Às vezes eu ouço o Lelê e eu me lembro de como eu sou chato. Não, cara, eu vou te dizer o seguinte, cara. É que eu, graças a Deus, cara, eu dirijo. Eu sou assim, porra. Eu dirijo com a noção de que eu não estou sozinho nas ruas. Tem um monte de gente que dirige como se for a rua fosse deles. É uma boa reflexão hoje, Lelê, porque hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Mas casualmente hoje tem muito mais carro na rua que o normal também. Né? Porque é o dia. É o Dia Mundial do Carro, né, cara? Sem carro. É, aham. Que coisa. Muito bem, querido. Um abraço, vamos motorista. Vamos assim. Você que tá no trânsito aí, você tem que ter consciência que você não é sozinho. Isso. Não é só você no trânsito. Tem mais um mundaréu, tem um mundo ao seu redor. E você tem que informar tudo que vai fazer. Se você vai sair de uma pista e entrar na outra, tem que dar o pista. Pisca. Se vai sair de uma rua pra entrar na outra rua, tem que dar o pisca. Tem que ter lá funcionando bem o sistema elétrico do seu carro. E tem que colaborar. Dá passagem, dá licença, seja corretivo. Você aí que tá no supermercado agora nos ouvindo, de fone de ouvido, olha pra trás, esse teu carrinho que tá no meio do corredor, ele também tá atrapalhando, rapaz. Isso aí, você aí que está no motel agora, tenha certeza que você não está sozinho também. Calma. Hoje é o dia do Dia Mundial Sem Carro e o Dia Mundial do Amante também. Hoje é o dia do amante. Ah, é? E do Dia Mundial do Amante. É dia de a pé ao motel, não, né? Não, mas é amante no sentido de todos. Né? Não é do amor perigoso. Quem tem amante é burro. Não é do amor proibido. Quem tem amante sofre. Quem a mulher é minha amante. Dos amantes, quem tem amante sofre. Quem tem amante é burro. E a pé no motel tem que pagar quando entra. Sim. Ah, é. Eu já fui. Quando entra? Se não pula, se não foge. Quando vai a pé... Paga na entrada. Ô, cara, eu já entrei a pé no motel antes de eu ter carro. Que bom, né? E uma melhor. Rapidinho. Uma vez eu encontrei, cara, tava entrando no motel. Tu entrou. Foi semana passada? Não, cara, faz muitos anos. Eu não tinha carro, cara. Eu sempre vou de carro. O cara falar, velho. É difícil, né? É difícil, é muito difícil. É muito difícil. Eu sou assim, cara. E aí, cara, eu encontrei um amigo meu na portaria do motel, assim. Ele com uma guria, com a minha namorada na época, ele com uma guria, assim. Cara, é meio esquisito encontrar, né, cara? Eu encontrei minha mulher. Fazia tempo que eu não falava com ela, cara. A gente até combinou umas paradas de casa. Tem umas contas pra pagar lá em casa. Então. Enrolei pro Mr. P chegar, mas o Mr. P não chegou. Vamos aqui, então, nos destaques comentados do Clique RBS. Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar aceitou a proposta de reajuste de 23,5%. A expectativa agora é com relação à reunião do governo com os sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar. A Associação de Cabos e Soldados já disse ok. Agora tem que ver se os grandão vão querer esse aumento aí. É isso aí. Certo? A associação aceitou pressionada pelas entidades do interior do estado, né? Porque na capital o pessoal não queria aceitar, não. Pois é. Eu apoio os cabos. Eu apoio todos os cabos, viu? Tu te apoia. Primeiras horas da primavera, que já estamos vivendo hoje, as primeiras horas da primavera. Seis da manhã? Faltam 12 horas. Ah, é mesmo, cara? Pô, eu pensei que já estivéssemos vivendo hoje. Não. Mas noite. Então a primavera começa com previsão de menos chuva. A nova estação promete ser menos chuvosa do que o inverno por causa do fenômeno Laninha, que deixa a precipitação menos intensa. Nos próximos 3 meses, a quantidade de chuva deve diminuir, podendo ficar bem abaixo da média. As frentes frias é ruim também, né? É ruim também, porque é ruim pra plantação, a estiagem, né? É ruim pra plantação. Não sabemos mais o que fazer pra plantar, Magnata. Olha, quando não é a chuva demais, é sol demais. As frentes frias trarão pouca chuva e as instabilidades serão menos intensas. Eu, particularmente, não acredito. É. Eu não acredito, né, cara? As bravas daí. Falaram que o inverno não ia ser tão rigoroso. Falaram que não ia chover tanto. E choveu e foi um dos mais rigorosos invernos dos últimos tempos. Eu não acredito mais em previsão do tempo. Você que faz a previsão do tempo, você está com os dias contados na sua profissão. Assim, não deve chover tanto assim. Mas de qualquer forma, é um mal necessário a previsão do tempo, né? Porque. Eu acho que tem duas sessões no jornal que você não pode confiar muito: o horóscopo e a previsão do tempo. É. O bocejo é uma das maneiras que o corpo tem de refrescar o cérebro. Ah, isso é muito legal, por isso que eu passo bocejando. Pause, dá um tempo, Magnata. Pause pra minha cabeça. Bocejando pra dar uma refrescadinha. Geralmente no o ato está ligado ao sono ou ao tédio. Porém, cientistas da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, revelam que o bocejo ajuda a regular a temperatura do cérebro, evitando o seu aquecimento. É. O estudo constatou que a frequência do bocejo varia de acordo com a estação do ano, sendo mais frequente no verão. Olha isso, cara. Que curioso, né? Qual é o bicho que vocês vê que é mais legal de ver bocejando? Qual hipopótamo. Já viu um hipopótamo de cabeça quente? Não. Então, tá aí, ó. É verdade. Vai brabo, cara. Dois homens foram presos hoje em Joinville após serem flagrados pela polícia militar furtando crucifixos e outros objetos de túmulos do cemitério municipal. É verdade, amigo. Crucifixo. Que isso, cara. Vamos botar uma banda de death metal. Levando embora coisas de cemitério, amigo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, subindo a lomba aqui do cemitério em Porto Alegre? Acho que é o João 23 que tem. Que tu segue a ver. Enfim, subindo próximo ao cemitério, tem arame farpado, bicho. A vibe do cemitério, claro, claro. No muro do cemitério. Porque é curioso, né? Que quem tá ali dentro não vai sair, mas não, depende. Depende. A vibe do cemitério é demais, meu velho. Sabe que tinha um. É pra evitar roubo, cara. Tem um rapaz que trabalha com a gente, eu não vou citar o nome dele aqui, que ele adorava há um bom tempo atrás. Até porque ele não tá aqui, voltou de férias. Tomava umas hoje, no cemitério, né, de madrugada. Tomava umas no cemitério de madrugada, levava o pessoal pra passear. Que tétrico, cara. Vamos deixar esse assunto morto aí. Vamos respeitar os dois vagabundos aí que roubavam o cemitério municipal guardavam os materiais na mochila. Pô, cara. Que dureza, hein, cara? Comeu um sanduíche de presunto ali, meu. É certo que alguém vai mexer no pezinho dele à noite, desses caras. É, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudou as regras para a produção e comercialização de alimentos infantis. As novas normas tratam da alimentação para crianças de até 3 anos. Determinadas vitaminas, por exemplo, terão limites máximos e mínimos. Outros itens estão vedados para utilização em fórmulas infantis, como, por exemplo, a gordura hidrogenada e o mel, que não deve ser ingerido por crianças com menos de 1 ano de idade. Não pode. É. O melzinho na chupeta, então não. Isso é só pra quem tem mais de 3 anos de idade. Isso é novo, cara. Não é tão novo assim. Melzinho na chupeta, eu era profissional. É, né? Mas tu não tinha mais 3 anos, né, Gaúcho? Eu depois de grande, depois dos 16 anos de idade, melzinho na chupeta. Eu sou bom da chupeta. É, pois eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Dá pra beber? Não, melhor não, né, cara? E outra coisa que também, tente afastar do seu filho, da sua criança, do seu bebê. O álcool, esportes. Cara, que coisa irritante quando o cara tá de mau humor, né? Porque eu escolhi tá de mau humor. O humor é uma escolha. Eu escolhi tá de mau humor. Tu pode escolher, cara. Eu só queria falar. Eu não quero nem mais falar nesse programa de hoje, porque eu tô de absoluto mau humor. Fala. Vamos girar, vamos Giraí, Mr. P. Boa tarde, obrigado. Escolha o bom humor. Escolha o bom humor. Hoje eu quero mau humor. Hoje fiquei, eu tô fiquei sensibilizado com a tua frase, dizendo que enrolou, enrolou pra minha chegada, eu não cheguei. Obrigado. Pô, mas eu continuo mesmo, enrolando. Mas continuar enrolando aqui, Magnata. Olha, não, chegar, não, eu vou falar, vou fazer uso das palavras do Feta. Dá um tempo, Paulo. Dá um tempo, Paulo. Dá um tempo, olha, dá uma incomodada. É outro que escolheu o mau humor. Gente, vamos escolher o bom humor. Pause. Escolha o bom humor. Escolha o bom humor. Aliás, é o nosso negócio aqui, deixar todo mundo que nos ouve de bom humor. Pedro, tu tem que te abrir. E eu tenho um feedback. Eu tenho um feedback. Também tenho um feedback. Cala a boca, Paulo! Eu também tenho um feedback pra te dar dessa parada. Parece que o feed tu não tem, né? Aí é questão de, né, de ponto de vista. O feedback que eu quero dar pra vocês é o seguinte: as pessoas ficam de mau humor ouvindo o Pretinho Básico quando todos estão falando ao mesmo tempo. Como agora, né? As pessoas ficam de mau humor ouvindo o Pretinho Básico quando alguém fala uma coisa e os outros seis abobados querem falar rapidamente uma coisa pra botar um contraponto. É verdade, é um absurdo. Exatamente isso. É um absurdo. Quando as pessoas ficam falando, quando eu falo exatamente isso. Porque o cara liga o rádio, não é pra cabeça. Vocês imbecil, tá lutando de Porto Alegre, cara. Obrigado, queridos. Vamos ver, Mr. P. Galera do Pretinho, meu nome é Fernanda, sou de Flores da Cunha, mas passo a semana aqui em Vacaria. Trabalho no hospital daqui. Só queria dar um toque. Tenho que ouvir a rádio só pela net. Não sei se é por causa da antena, o que que é. Não pego o rádio aqui. Indo pra piada, prestem atenção, eu trabalho no raio-x do hospital, sou técnica em radiologia. Dia desses, um senhor foi até o hospital pra retirar um exame, chegou pra moça que trabalha na secretaria do raio-x ali e disse: eu vim retirar um exame aqui. Aí a atendente perguntou: exame de quem? É, aí ele disse: de urina. E ela disse: de urina do que, senhor? Como assim, cara? Achou que era o nome de urina. A dona de urina. De urina. Abraço a todos, parabéns pelo programa. Tá bem, que Fernanda. Beleza, cara. Parabéns. Muito bom. Ai, gente, eu vou chamar. Ô, Semarzinho, aí? Beleza, Semar. Ai, gente, eu falava que não pagava, né? Calma, Semar. Tem uma promoção aqui de porcelanato retificado, 62 por 72. Porcelanato retificado? Porcelanato retificado. O que, que é retificado? Mas é o meu, é diferenciado. Ele, quando quebra, tu junta tudo e refaz o porcelanato. Aí vira mosaico. É, tipo, exatamente. Aí vira mosaico de porcelanato. É muito bom. Tem que dar mais ou menos uma peça de porcelanato. Ah, uma mais nova de 2,99. Isso aí é a inclusão do porcelanato, né? É, vamos lá. Bolsa do porcelanato. Tu já dá o preço. Uma peça é uma mais 9 de 2,99. Metro quadrado. Não, metro quadrado. Qual é a marca? É, não, a marca deve. Dá uma variada na marca. Ele é Elizabeth? A marca é Elizabeth. Eu tenho aqui a relação existente entre a pomba, a mulher, o velho, a solteira e a viúva. A pomba? A pomba. Qual é a relação entre a mulher? É, não é pra adivinhar, eu vou ler. Não sou o Zacarias. Não é o Zacarias. Eu não sou o Zacarias. Eu pensei que tinha perguntado, desculpa. Ah, desculpa. A pomba é o passarinho da paz. Olha aí. É verdade, é o símbolo. Verdade, isso aí. A mulher é a paz do passarinho. Ah, é verdade, ô Silvio Santos. O velho tem o passarinho em paz. Parece com o Silvio Santos. A solteira conhece o passarinho? Não, a solteira não conhece o passarinho nem a paz. Algumas solteiras conhecem. O solteiro não deixa o passarinho em paz. E a viúva perdeu a paz sem o passarinho. Muito bom, foi o André Carvalho que mandou. Ele mandou André Carvalho, 20 anos. Ah, 20 anos. É, mandou. 20 anos. André Carvalho. Ah, Alcemar. Tu bebeu, Alcemar. Interesse. É, eu tô tomando do pôr do sol ali, né? É mesmo, cara. Tava com a minha. Não, eu gosto. Vocês estavam os dois ali tomando uma, é isso? Tava tomando aí, pôr do sol. Material de construção. Cara, de material mesmo. Cara, e tava mesmo, cara. Tava mesmo. Põe do sol, né? Pessoal, torneio então pra cozinha, na parede, bica móvel, comada. Quanto é que tá essa aí? 39, uma mais 9 de 3,99. Tem uma loja agora, isso? É, tu a loja da Alcemar. É mesmo? Uma mais 9 de 3,99. É, torneio lá pra cozinha, de parede, bica móvel. É o lojão Alcemar, é isso? Loja Alcemar, tem o chuveiro comar também. A bica móvel é... Chuveiro que... comar. Não, chuveiro cromado. Cromado. Ah, cromado. O meu tá todo enferrujado lá, Alcemar. É, então tem que é o cagador com caixa acoplada, né? O cagador. Uma mais 9 de 28. É bom, é obrigado, bom. Alcemar. Daqui a pouquinho tu volta. Obrigado. Tá. E aí, Marcos? Meu nome é Elton Correia de Blumenau. Sou ouvinte do PB. Desde que começou, estou enviando uma saga. E aí começou a briga. Você chega em casa, tua mulher te dá boa noite, você responde: só se for pra você, só, desgraçada. Aí, caraca. Aí começou a briga. Tu vê por um detalhe, a mulher já começa a brigar. É um detalhe, né? O homem é um. É um ser tão, né? Tranquilo. Tranquilo. Você repara aquela gostosa do outro lado da rua e diz pra um amigo: olha aquela gostosa! Ele responde: essa ali é a minha mulher. Ah! E aí começa a briga. Tu vê como o mundo tá revoltado hoje em dia. Ah, não dá pra comentar muito, nada. Muito. Né? Quem aqui, né, amigo, nunca elogiou a mulher? É, cara, que numa festa à noite, assim, tu chega pro cara, tá tomando uma cerveja, bah, olha aquela ali, meu. E o cara: ô, velho, é minha menina. É, eu já fiz isso numa piscina, cara. A mulher saindo da piscina. Na piscina? E aí eu olhei, cara, olha aquilo ali, cara! Bem discreto como tu é sempre, né, Amaral? E aí o Magrão: pô, meu, minha mulher. Eu gosto dela. E aquela história do Amaral que entra uma menina no camarim, na balada do Pretinho, ele cumprimenta a menina, se vira pra gente e faz um símbolo assim: que peitão! E a menina olhando pra ele assim. Quem aqui, né, amigo? Não, quem aqui não, só tu, né, cara? E aí começou a briga. 18, 18. O que que faz agora, Capuzinho? Fecha os olhinhos e faz um pedidinho, meu velho. Quando você chega em casa... Tá meio alterada a voz do Capuzinho hoje, né, cara? 18 e 18, meu velho. Bebeu o Capuzinho? Agora 18 e 19, acabou. Tava o Capuzinho, o Alcemar, a Betânia, o Anon, todo mundo bebendo ali no... Quando você chega em casa e descobre que o seu irmão mais novo entrou no seu quarto e pegou sua camisa emprestada sem pedir... Aí começa. Aí começou a briga. Muito brigamos lá em casa. Final de semana, você havia preparado aquela cerveja, futebolzinho no sofá, sua mulher vê com aquela: amor, mamãe vai passar o final de semana aqui em casa. Aí acontece o quê, para? Começa a briga. A briga. Aí, mas aí, nesse caso, o cara pode ter... A tua mãe vai passar o fim de semana em casa, então eu vou passar o fim de semana na futebolzinho, casa, cervejinha e tudo mais. Vamos na casa da tua mãe. Elton Correia, de Blumenau. Abraço, Blumenau. Show de bola, Blumenau. É nóis. E aí, Lelê? Velha! Da série... velha, Oscar. Da série, você estava muito bêbado quando... Você estava muito bêbado quando começou a sacudir um abacaxi e gritou: eu sei que tu tá aí, Bob Esponja, sei, sei. Sim, Patrick. Você estava muito... Você estava muito bêbado quando ergueu as mãos pro céu e falou: vamos mandar energia para o Goku. Para quem? O Goku, cara. Goku. Eu adoro o Goku. O Goku é meu personagem favorito do Pokémon. Essa aqui alguém vai ter que me explicar, mas... Qual? Você estava muito bêbado quando entrou dentro de um armário, dentro de um guarda-roupa, e falou: dane-se, eu vou pra Nárnia! Nárnia é um outro mundo, as crônicas de Nárnia. A passagem é por um armário. É um portal. Isso. Ah, legal. Parece que quando portal de dimensão. Do armário acontece uma coisa maravilhosa. Quando o cara sai do armário. Vira o Neila quando sai do armário. Eu já ensinei essa peça... No teatro, Crônicas de Nárnia. É um presente que eu me dou. E eu fazia só essa saída triunfal do armário. Só saía do armário. Só saía do armário. Entrava um outro jovem ator maravilhoso. Sim. Ficávamos lá por 2 horas. E essa era a peça. E eu saía do armário. Que loucura. As pessoas adoravam. E Nanine, 2 horas do armário. Nanine, nunca mais, Nanine. Nanine, não fala esse nome. Não fala esse nome. Acho que o câncer errou. Pegou no Giannettini. Tinha que pegar. Para, meu! Desgraçado, Nanine, traidor. Para, meu! Não me chama mais pra casamento. Daqui uma semana a gente vai ler no jornal Marco, né? Não faz assim, cara. Não me chama pros casamentos. Olha que ele tá acertando. Dá um tempo, Piane. Dá um tempo, Piane. Você estava muito bêbado quando viu um garoto da capa, de capa preta na rua, pegou um graveto e gritou: Spectro Patronum! Isso é do Harry Potter. É um... feitiço. Mas quem vê Harry Potter não bebe, né, cara? Então não pode... Bebe. Você estava muito bêbado quando pegou uma bola na rua e gritou: fale comigo, Wilson! Wilson! Tá tudo bem. Tá o Hans. Ou então você estava muito bêbado quando entrou num bueiro e gritou: vou lá procurar as tartarugas ninjas. Não. Legal. Valeu, gurizada. Mande legal. Bem legal. Pode ficar tranquilo. Pra todos os alunos do Instituto São José de Santa Maria, não gostou que mandou o Gustavo Bittencourt. Bittencourt. E aí, Porazinho? Olha, o Adalberto Alves Silva manda aqui um teste pra gente, pra saber se nós somos machistas. Eu quero aproveitar e dizer... mandar um beijo para todas as professoras do Instituto Santa Luzia, colégio onde estuda um dos meus filhos. Maravilhoso. E hoje eu recebi críticas lá, né? Que eu vou encaminhar pro Mr. P, né? Ah, pijama. Ponto show. Não, é pro pretinho com título de ouvidoria. Ouvidoria, né? Dizendo que nós somos muito, mas muito machistas. Vamos fazer o teste então. Complete a frase. Mulher no volante. Perigo constante. Temos outras opções também. Corre negada. Mulher no volante. Que absurdo. Vou dar três. Vai, isso aí. Uma boa mulher é... Uma boa mulher é uma boa cozinheira. A dos outros. É uma mulher muda. Ou é a que estiver pelada? Eu marco todas. Aí tem que botar assim, ó, todas as alternativas. Às vezes a que tá pelada pode não ser tão boa, né? E boa mulher e mulher boa é diferente, né? É verdade. Lugar de mulher é no... Chuveiro. Tanque. No tanque. Mais uma? No fogão. Na cozinha, limpando a casa. Tamo gabaritando aí, galera. É múltipla escolha, né? Somatória. É que eles dificultam não botando a alternativa, todas as anteriores estão sendo corretas. Assinalou A, 10 pontos, B, 20 pontos, C, 30 pontos. Tamo gabaritando, não tem nenhum meio certo aqui. Certo. Qual o presente ideal para uma mulher? Uma lavadora de roupa. Mais ou menos. Panela de ferro de passar. Conjunto de panelas. Esse presente não tem erro. É bonito. Conjunto esse de panelas, bonito. Isso aí o cara não erra. Dá um conjunto de panelas, aquelas inox. Elas adoram. Le Creuset. Tem que dar Le Creuset. Se vai dar panela. Deu bastante Le Creuset, né? Dá uma Le Creuset. É. Também tem avental e espanador de pó. Espanador é bom. Espanador é essencial. Tchê, eu uso muito espanador. Eu sei. Eu sou galo. O que uma mulher... Jogo pra banheiro não tem ali? Não tem aqui, não tem, mas pode ser, né? Alternativas pode ser. Estão... Bom. O que uma mulher pode fazer de melhor? Quer perguntar de novo essa? Encher o saco é o que a mulher sabe fazer, encher o saco. O que ela pode fazer de melhor. Encher o saco é o que ela melhor sabe fazer. Não, o que, não, que ela, ela pode ela, fazer. Mas ela pode melhor. Fazer de melhor. Pode fazer a de roupa. Ainda melhor. Um croquete. Ainda melhor. Calar a boca. Boa. Calar a boca é bom. Buscar cervejinha na geladeira. Na geladeira. Boa. Tem uma outra aqui, mas eu não vou falar. Proibida. É. Olha, se ela trouxer essa cervejinha da geladeira num baldinho com gelo... Pelada, aí fechou. Deus. Aí fechou toda. Só de baby doll. Como proceder a uma mulher de TPM? Uma boa dica. Manda pra casa da sogra. É armas brancas. Lá em casa o negócio tá pegando. Trancá-la numa jaula. É uma boa. Mas tem uma alternativa melhor. Passar uma semana longe de casa. Boa. TPM o cacete, cadê meu almoço, velha? Gostei mais dessa. Adalberto Silva, de Barra Velha, Santa Catarina, mandou pra nós. A ouvidoria já vai se manifestar dizendo que e-mails devem ser enviados para o Pretinho, você mulher, dizendo as coisas em relação aos homens que na semana que vem nós vamos ler. A ouvidoria não pode. Longe de mim querer te corrigir, mas o Porazinho já startou o processo. Ouvidoria não fala. Ouvidoria ouve. Mas a ouvidoria se coloca à disposição. Ouvidoria é importante divulgar o papel da ouvidoria. Não vai divulgar, vai ouvir. Bota tua orelhinha à disposição, mas não dá sugestão. Não pode falar. Não pode falar nada. Isso aí, mano. Senão seria parlatoria. Faladoria. Neste sábado, o que tem, Maurício? Censura. Tem Pretinho Básico na casa do seu ouvinte. Olha que beleza. Que maravilha. É uma beleza. Mais uma vez, o Pretinho Básico vai ser ao vivo da casa do seu ouvinte. Eu não vi a hora. Não tem outro programa que faça isso. Vai não ver tem. Se o Sônica faz isso. Não faz. Às vezes eles fazem na casa do ouvinte. Neste sábado a gente vai invadir a casa do nosso querido Gabriel Carnevale. Vai ser um carnaval na casa dele lá. O Gabriel mora no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre. E o Pretinho Básico das 6 da tarde de sábado vai ser ao vivo lá da casa dele. Show de bola, hein? E a gente sempre vai lá com a força do Big, com celulares e telefones com preços bem baixos. Tem celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, no Facebook e falar com a gente, claro. Olha só esse aqui que a gente tem separado. LG A180, tem rádio FM pra você ouvir o Pretinho nas é bom, duas edições, tem função lanterna. Isso é bom, hein? Sai por R$109 no TIM Infinity Pro. Essa é a parcela ou é o preço? É o preço. R$109 um celular. Quer parcelar? Quero. 10 de R$10,90. É muito barbada, hein, cara. 10,90. É no Big. Muito barbada. Ô, meu, antes dos classificados aqui, preciso fazer um serviço de utilidade pública. Um ouvinte nosso chamado Paulo Domingos da Silva Júnior. Ele é natural de Ribeirão Preto, tá morando em Porto Alegre e ele perdeu a carteira dele, cara, na segunda-feira passada num táxi que o levou do Shopping Barra Sul, do Barra Shopping Sul até o Hotel Intercity da Borges de Medeiros. Taxista é corintiano. Então é o seguinte, cara, o táxi era um Santana, modelo antigo, e o taxista era um senhor alto e desprovido de cabelos, ou seja, alto e careca. Foi no turno da noite e na carteira do Magrão tem carteira de habilitação, CPF, cartão de banco, cheque e mais um monte de coisa. Então o Paulo Domingos da Silva Júnior, que sabe que a nossa audiência entre os motoras de táxi é imensa, fez esse apelo aqui pro Pretinho e eu tô dando voz ao cara aqui. Então o senhor deste Santana modelo antigo que levou o cara na semana passada do Barra Shopping Sul até o Hotel Intercity na Borges de Medeiros, por favor, faça chegar no cara a carteira dele através dos correios, né? Bota numa caixa de correio que o correio faz chegar na casa dele esse documento. E, enfim, os documentos, tá bom? Tá bom. Obrigado, querido. 6h28, quer dar mais uma aí, Pi? Dá tempo, vamos, vai. Até porque no Pretinho da Uma a gente falou sobre o sinal da cruz com a mão direita, lembra? E aí o Porã falou de brindar com a mão esquerda porque era o lado do coração. Aí Rodolfo, nosso ouvinte Rodolfo, mandou um e-mail dizendo assim, ó: vocês falaram em fazer um brinde com a mão esquerda por ser a mão do coração. Aí o Pi comentou o porquê do sinal da cruz ser feito com a mão direita e não com a esquerda. Acontece que na época, diz ele aqui, da Inquisição, as pessoas tidas como canhotas eram consideradas pessoas endemoniadas. Por isso foi instituído que o sinal da cruz fosse feito com a mão direita, pois Jesus está sentado à direita do Pai. E uma neta, quem não se tem a mão direita, Deus não aceita no céu agora. Se é ou se não é, tá aqui a informação do Rodolfo. Não, alguém falou também que a igreja ortodoxa faz com a esquerda e a romana, que é a nossa, né, a católica. Sim, eu faço a nossa, que eu digo a predominante do Brasil. Ela é com a direita. E a ortodoxa, a católica, a russa, que ela é com a esquerda. Pode ser também. Tá bem, tá ótimo. Tá bom. Agora sim, os classificados do Pretinho, 6h29. Obrigado pela sua audiência. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vendo meu Voyage Comfortline completo 1.6 ano 2010, modelo 2011, com 13 mil quilômetros rodados, valor 38 mil. Novinho custa 47. Motivo? Casei. E burro! O e-mail: Anderson Zanotto, com dois T's, o Zanotto com Z, @hotmail.com. Anderson Zanotto, pra comprar o Voyage do parceiro aí. Anderson Zanotto, @hotmail.com. Já notaram que não tem cara vendendo coisa por causa de divórcio? É. O aumento por causa de casamento. Um troço absurdo, é, verdade, né? A minha vida está se deteriorando. Sim, porque o cara se divorcia, ele compra coisas. Ele não vende daí. Será que não vende? Ele compra. Ele deixa tudo com a ex-mulher, né? Então tem que comprar tudo novo. Putz. Coisa louca o casamento, né, cara? O cara quer muito casar. Ah, quero casar, que coisa maravilhosa. Muito, quero morar com essa mulher, quero viver uma vida. Pô, casa, puta, eu quero me separar dessa louca, não aguento mais viver com homem essa louca. Homem solteiro. E a mulher, casar. A mesma coisa, não aguento mais viver com esse grosso, com esse mala, com esse isso, não, com esse aquilo. Não, Pedro. A mulher não, porque as amigas falam dela que ela se separou. Ela sente a maldade das amigas. Ela quer segurar o casamento até quando der. Porque ela fica até o fim no casamento. Porque as amigas comentam: ai, olha, não deu certo, viu? Separada. Sim, separou, desquitou. É do jogo. É do jogo. Tem ida e vinda, né? Teve uma ideia. Separação. Uma ideia lançada aqui no programa esse tempo, que eu tinha que fazer um blog do divórcio, né, cara? Tipo, eu andei sendo procurado aí, cara. É mesmo, pelo Vic RBS. Não, não, eu vou manter as negociações. Pensão alimentícia. Eu não sei se o Márcio tá falando sério ou não, mas a mulher é muito mais a que tem iniciativa da separação do que o homem. Claro. Disparado. disparado. Disparado. Não, não, ela separa quando ela tem certeza que não vai dar certo, mas a mulher é a mulher. Não, ela separa quando ela não ama mais. A mulher, separa quando ela tem outro. Ela acredita muito mais no relacionamento do que o homem. O homem é capaz de ficar 50 anos sem acreditar no relacionamento. Até arrumar uma outra, né? Depois até arrumar uma outra. E a mulher não, a mulher quer segurar. Ela quer, não, vamos acreditar. A não ser que ela não acredite mais no relacionamento, né? Mais uma oferta aqui. Sou ouvinte assídua do programa de vocês e gostaria de contar com ajuda para anunciar a venda do trailer da minha mãe. Ah, não, me interessa. É um trailer com reboque medindo 2 por 1,50, todo em aço pintado em ótimas condições. Minha mãe tá pedindo 4.500 e um novo custa 12 mil. O motivo é que ela já tá com um pouco mais de idade e quer trabalhar em algo que exija menos dela. Ah, afinal, já tem 53 anos. É um trailer de lanche, claro. Ah, tá. Então aqui, ó, manda legal, um e-mail, hein? Para fe.sjorge. fe.sjorge@gmail.com. Tu quer comprar um trailer, Paulo? Eu quero comprar, quero fazer um prensadinho do Magnata. Não, mas é um trailer de lancha. Trailer não, de lancha. Sim, lanche. Pra voltar atrás da lancha, não é? Lanche. É um trailer de lancha. Não, animal. Não, lanche. Tu não tá entendendo, Magnata. Reboque pra lancha é uma boa ideia, hein, pra lancha, pô. Eu vou fazer. Não, é lanche. Eu vou comprar dela aí. Tu sabe que o reggae não tá dando muita coisa, não, né? Só a Chimarrutz tá ganhando dinheiro com reggae. É verdade. Só a Chimarrutz. É, Chimarrutz, Rafa. Rafael, e o Lelê. O Lelê também. Obrigado, Pause. Vai daí, ô querido Almir. Qual é a coisa mais importante hoje em dia? Hoje? A saúde, querido. Ah, a saúde é a coisa mais importante hoje em dia. Por isso, o Almir, que tem School of Education, Institute of Psychiatry, está lançando um novo relacionamento relacionário produto. Em parceria com a Geographic Medicinal Pharmacologic Government. Tá bom teu inglês, Almir. Medicamento que cura todas as doenças, todos os males. Cura dor de barriga, cura febre, cura AIDS, cura burrice, cura tudo, querido. Mas olha... E o Huffles Gunshots Magnals, na versão 5mm e 7mm. É muito simples. Vem com uma nova instrução, até criança pode aplicar. É o seguinte, pra curar qualquer coisa, dor de cabeça, coração, você aplica no seguinte, só mirar e apertar o gatilho. Ah, tá sugerindo que as pessoas desistam. Na sua cabeça, exatamente. Ah, é tiro e queda, querido. Literalmente. Funciona na hora. É uma belezura. Acaba com todo o teu sofrimento. É uma arma, né? Uma arma. A gente entendeu, meu. Tu faz essa, tá ótimo. Esse negócio na cabeça ou no coração. Aham, obrigado, Almir. Tiro e queda. 26 minutos para 7. AlmirQuetinMania.com.br. Lá você encontra todos os produtos que o Almir anuncia aqui mas nos classificados. Mas esse daqui, esse produto, nunca ninguém voltou para reclamar. Eu bati a minha que quis acertar o coração, ligou pro médico dela perguntando onde ficava o coração. Aí o médico disse, fica próximo ao mamilo do seio. Ela certo. Deu um tiro no umbigo, cara. Que isso? Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 20 minutos para 7. Estamos com o Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller, a moda está nas ruas. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Hoje tem o Grêmio, doutor Alceu. Hoje é o Grêmio, doutor Peter, contra o Botafogo do Olímpico. Olha o Elkerson, é perigoso. Tá todo mundo indo pro Olímpico, ouvindo o Pretinho, doutor Peter. A pé, porque hoje é o dia mundial, tem carro. E o gremista vai lotar o estádio, Almir. Ah, depois dessa convocação, doutor? Mas, credo. E o Damião, doutor Peter? Pô, como é que deu? O que que deu aí? 40 dias fora do time. Que vai ficar 7 rodadas fora até os argentinos tão felizes, doutor Peter. Então ele vai voltar em 30. Não vai ter lambreta lá no jogo de volta. É verdade. Então, mas ele vai voltar em 30. Jornal, eu também acho que é um mesinho pro Damião voltar. Exatamente. Lá em Santa Catarina, os times estão se preparando para a próxima rodada. Sabe quem é que pega o Figueirense? Quem? O Santos. Ei, Santos. Olha, o Santos vai ser campeão brasileiro. Tá chegando o Santos. E o Havaí, sabe quem é que pega o Havaí, doutor Pi? Quem? O Grêmio. Putz. O Grêmio. Ei, Havaí. Tudo no fim de semana. O Havaí faz coisa, né, ó? Vai ser meio ruim ano que vem, né, cara? Por quê? O Havaí na segunda divisão. Não vai cair o Havaí, cara. Não vai cair o Havaí. Será que é Cacau cai? Será o Havaí, Cacau? Eu acho que, como torcedor, brother, Vai cair, brother. Que isso, cara? Tá fazendo uso do personagem pra demonstrar uma vontade. É só tu leres o meu blog, Cacau Menezes, no Clique RBS, um dos blogs mais acessados, brother. É verdade. Falando, dá uma lida ali. Falando em cair... Se tem notícias do torcedor do Figueirense que caiu ontem? Ah, o cara foi comemorado, o gol do Figueirense, cara. Caiu, tá internado, em coma induzido. O cara vai pro estádio se divertir. Foi uma noite meio esquisita, né? Dois caras... Culpa tua, Pianjas! Não é culpa minha, não. Se eu tivesse esse poder aí, eu já tinha derrubado todo mundo aqui. O Leandro Damião, o Fernandes saiu chorando, contundido, o zagueiro do Internacional com problema no ombro, esse torcedor caindo e se machucando também, foi uma noite meio esquisita. Teve um senhor torcedor do Inter também, que teve um mal súbito na entrada do campo e teve dificuldade pra ser atendido. Uma menina postou no blog hoje, uma menina lá de Floripa, postou no blog hoje pra ser dificuldade. Pra mim também não deu nada certo, tentei, não deu, rolou. Não deu, doutor. Deu quatro uma atrás da outra, três tentativas e uma desistência. Exatamente. Oh, que dureza, doutor Alceu. Era isso, viu, doutor Alceu? Muito obrigado, doutor Alceu. Quero ler aqui o e-mail do nosso ouvinte Felipe Rocha Batista Gomes sobre o dia do contador. Boa tarde, caros pretinhos. Meu nome é Felipe e sou acadêmico de ciências contábeis da USJ, que deve ser a Universidade de São José, pode ser? São José, Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de dizer que sou um grande fã de vocês, até mesmo do Pianjas. Estou mandando este e-mail para protestar quanto ao que o Pianjas falou no programa das 13 de hoje. Contador contabilista não é uma profissão chata, como o nosso caro amigo sem conhecimento sobre o assunto afirmou. Deve ser muito legal, vai sair agora. Olha só, o Playmobil contabilista. Deixa eu te falar uma coisa. Barbie contabilista eu não é que mais quero vende. Ser indelicado contigo e desligar o teu microfone, porque enquanto tu tava falando tudo que tu falou, o cara não teve chance de se manifestar. Beleza? Tá bom, pai. Eu não sou teu pai, cara. Se eu fosse teu pai, tu não seria assim. O cara diz aqui, ó, faço ciências contábeis e trabalho há mais de 2 anos na área e posso lhe afirmar com toda certeza que é uma das profissões mais importantes que existem. Eu não falei Para, Pianjas! Não, o cara tá falando uma coisa que eu não falei. Meu, falei que era importante, digna, legal, mas chata. Ouve, deixa o cara falar. Ele me provar que a profissão de contabilista é divertida. Ele vai provar se tu deixar ele falar. Então vamos ver. Deve ser bem divertido saber lidar com números. Eu trabalho muito feliz e não por ser um mal necessário, como um outro amigo pretinho mencionou. Pois se não fosse por nós, contadores, contabilistas, bacharéis em ciências contábeis, o governo não arrecadaria nem metade do que arrecada em tributos para aplicar na saúde, educação, segurança, entre outros serviços essenciais. Ainda não tá me parecendo muito divertido. O fato de desviarem ou não estas arrecadações aí é outro assunto. Manda um pode ficar tranquilo, magnata! Pra minha namorada Jéssica, abraços do Felipe Rocha. Não Felipe provou, Rocha. Né? Não provou. Imagina, quem aqui já foi numa festa de contábeis, cara? Hein? São as famosas festas de contábeis, cara? É, geralmente as melhores festas muito da faculdade. Homem na contabilidade, cara. Peraí, contadores. Mas tu acha o quê? Que ficar tocando música durante 4 horas por dia é bom. É legal, sim. Ficar tocando música que tu não gosta, Marcos Pianjas. Tu acha divertido? É divertido, sim. É mesmo? Mas eu não tô falando que a minha profissão é melhor que as outras, cara. Só tô dizendo que contabilista é uma profissão que deve ser muito chata, cara. Tá bem. Contradição. Eu não tô dizendo que a minha é melhor. Tô dizendo que aquela é muito chata. Não, não tô falando, é porque as pessoas têm essa mania de achar que quando você fala, você critica qualquer coisa, as pessoas te argumentam criticando a tua vida. Eu não tô falando que a minha vida é maravilhosa, que a minha profissão é fantástica e melhor que todas as outras. Eu tô falando que a profissão de contador deve ser muito chata. Essa parte mas é que já entendi. É que o cara escolheu fazer aquilo, né? Pra ele exatamente, não é chato. Pra ele não é chato. No muito ponto, cara. Chato pro cara é entrar na partida RBS e fazer matéria pro Globo Esporte. Isso pode ser chato pro cara, duvido, meu. Duvido. Olha só, cara, o cara já se apaixonou pelos números. Eu vou dizer assim, ó, eu tenho a minha empresa, né, cara? Sim. Todas as vezes que eu faço contas mais complexas, e eu consigo chegar no resultado final e eu descubro que esse resultado tá exato, eu fico feliz pra caramba, cara. É o maior prazer. Vamos lá na tua casa fazer umas contas. Não, cara. Mas sabe que, cara, eu nunca fui bom em matemática, mas assim, ó, quando eu conseguia resolver os problemas de matemática, eu ficava extremamente feliz. É isso aí, cara. E isso deve ser... Vocês são umas bichas, cara. E isso deve ser uma coisa pro cara que escolheu contabilidade, é um cara que tinha facilidade com aquilo, que ficava muito feliz em resolver aqueles problemas. Aí foi lá e fez isso. Tu sabe quanto tu gasta numa viagem que tu faz? Sei, exatamente. Eu gabaritei no vestibular pra UFSC, que eu gabaritei em matemática. Faz 20 anos, Marcos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô dizendo que é chato ficar... Cara, a vida é chato toda em cima de livros. O contador, o contabilista, ele avalia a vida fiscal do seu cliente. Pra ele, isso deve ser demais. Deve ser muito divertido. Eu queria ser o contabilista demais. Do Eike Batista. Olha isso. Imagina. Eu quero mandar um abraço pro meu contador, o Vinícius. Manda. E dizer pra ele que ele já foi melhor, porque antes voltava dinheiro. Mano, a faca do contador. Não, abraço, é só chato a profissão de contabilista. Falar sobre contabilista é chato, a prova disso aconteceu agora. Então vamos rodar. Vamos lá, Mr. P. Nasceu o bebê de uma amiga. Ah, não, tem antes a introdução do bebê, né? Segue aqui algumas pérolas de Dona Nelly ou Nelly. Não sei Nelly, qual é a palavra. Nelly. Que é a mãe dela. Nelly. É que a minha ex-sogra era Nelly, por isso que eu fiquei na dúvida. Adriana Jardim. Portanto, é a mãe da Adriana Jardim que lançou as seguintes pérolas. Família Jardim, maravilhosa. Tem cada flor. Nasceu o bebê de uma amiga minha, com 4 quilos, mãe. E a minha mãe disse, grande coisa, tua irmã nasceu com 4,960. Puta, mas era um... A primeira vez que alisei meu cabelo, fui toda faceira, diz a Adriana, mostrar pra ela, pra minha mãe, que olhou e me disse... Estragou os cabelos. Quando eu tinha a tua idade, meu cabelo era lindo. Não é essa vassoura igual os de hoje em dia. Aí eu comprei um sapato lindo. Ela achou muito alto e falou: onde é que já se viu? Tá querendo ser o que tu não é. Eu nunca precisei de sapato assim alto pra ser bonita. E olha que ganhei várias faixas em desfile quando tinha a tua idade. E ela já mostrou até pro meu namorado as faixas. Pijama curto ou biquíni, então? Ah, eu nem uso mais na frente dela, porque senão ela sempre compara as minhas celulites com as que ela não tinha na minha idade. Entre outras, mãe, te amo muito, tá? Beijão, meus lindos. Adriana Jardim aqui mandou e-mail. Meus lindos, coisa boa, um carinho, né, cara? É, faz tempo que eu não ouço isso. Eu também. Eu também, Porã. Vamos sair junto hoje? Vamos. Vamos malhar junto hoje? Ah, isso já fizemos. Já fizemos. Estão ameaçando desde a uma, vocês dois. E aí? Olá, Petinho. Oi, Zacarias. Eu falo em nome de 4 funcionários do administrativo de um hotel aqui em São José, Santa Catarina. Hotel ou motel? De um hotel. Hotel, ok. Escutando todos os dias do programa e adoramos. Cada um tem seu fone de ouvido. Olha, é bom. Senão fica passando aquela coisa, a cera amarela da infecção. É horrível. É ruim. Mando adivinhações sob nome de filme e novela. Vamos ver. São duas só. Uma mulher está correndo atrás de um cachorro com uma agulha. Qual é o nome da novela? Tempo. Atrás do cachorro com uma agulha. Eu da Furacão. Eu gostei. Foi boa, eu gostei também, Zaca. Um homem português desiste depois de várias tentativas de assistir a um filme ao ver o título letreiro do cinema. Qual é o nome do filme? Meu Deus. Tempo. Evita. Boa! Por favor, manda um ai, Dedé, pra nós. Ai, Dedé. Pode ficar. Tranquilo. Tranquilo. O nosso amigo Nedilson. Nome Nedilson. Bonito, né? Nedilson. Nedilson. Nedilson. Nedilson. Amigo Nedilson. Teve um guitarrista na tribo que era o Nedilson. Nedilson, né? É. Foi o Marcos Vinícius. Tinha Marcos. O que vocês acham que é mais fácil matar um ser humano? Homicídio. Não pode olhar, Lelê. Não. Afogamento na banheira. Ser atingido por um raio. Um raio. Ou desastre aéreo. Banheira. Eu tô no raio. Banheira. Tô na banheira também. Homicídio. Porra. É o mais fácil de morrer, só perde pra veículo motorizado. Cara, por falar nisso, amanhã vai cair na Terra, no planeta Terra. Entre hoje e sábado, né? Pode cair. O que, que vai cair hoje? É o satélite. A qualquer momento. É mesmo, não. É, não é amanhã, é entre hoje e sábado. Você pode cair daqui a pouco já. Pode ter caído já. Pedaços de um satélite desativado que pode cair na Terra, em qualquer lugar do planeta. Exatamente. A sorte é que nós temos mais água no planeta do que terra. Nos anos 80 aconteceu isso com o Skylab, você sabe? Isso mesmo, é verdade. Mas não machuca ninguém. Não machuca porque ele se desenterrou. Vou dar uma dica pra você que tá com medo do traço esse caindo, aí, Vai lá pro Pinhal, lá no Pinhal não acontece nada disso. Oi, vai se cair lá. Vai lá pro Pinhal lá. Fica lá no Pinhal. Quando o mundo for acabar, quando o mundo for acabar, corre pro Pinhal que lá não vai demorar. A impressão que a gente tem é que é isso mesmo. No Pinhal demora. É verdade. Eu também, quando vou pra casa lá do meu sogro e da minha sogra em Imbé, eu acho que lá é o melhor lugar do mundo, lá não vai acontecer nada, não vai ter. Imbé chega antes. Chega um pouquinho antes, né? Chega uns 2 dias antes. Eu vou lá pro Pinhal contigo. Então a probabilidade aqui, ó, de morrer com um veículo motorizado no período de vida é de 1 em 81, cara. Olha só. É alta. 1 em 81, altíssimo. Depois homicídio, 1 em 197. Avião é quanto? Depois máquinas em geral, cara que... Máquina de lavar roupa, por exemplo. Não, o cara que trabalha com máquina, né? O Arizoli. Serraria. Máquina de café. Ali perdeu o punho. Né? Máquina de cortar pepino. Isso. Máquina de cortar pepino. Sim. Tem. Máquina de cortar pepino. Sim. Vem disso hoje. Foi 20 de setembro. É 1 em 3.500, aí desastre aéreo. 1 em 5.100. Vamos voar. De 5.100 pessoas, você tem uma chance. Vamos voar. De morrer. Afogado na banheira, 10.500. 1 em 10.500. Então, se na banheira, dentro do avião, aumenta um pouco a chance. Aumenta um pouco a chance. Só vai ser difícil colocar a banheira dentro do avião. Ô, cara, a primeira classe dos. Primeira classe dos Boeing da Emirates. Tem banheira. Tem banheira? Tem. É mesmo? É verdade. Eu só viajo de primeira classe, né? Eu só vi. Não passei nem perto. Aliás, o túnel de acesso, quando tu vai do terminal pro avião, o túnel da primeira classe é outro. Tu nem perto do pátio. Óbvio, né, cara? Se eu fosse viajar de primeira classe, eu não ia querer me misturar com os chinelos como vocês, né, cara? Óbvio, né, cara? Exatamente. É o que o cara que tá na primeira classe deve pensar de nós. Graxa pra lá. Misturar com aqueles chinelos lá, com a graxa. Mas agora sim, ó. Eu não posso entrar lá no banheiro da primeira classe e fazer xixi. Não. Não me vem um cara da primeira classe querer fazer xixi no meu banheiro. Mas tu acha não. que ele vai querer? O banheiro lá já... E se tiver lotado, ele tá com muito apertado? Não, vai esperar. Eu não deixo. Aí toma mais uma champanhe e espera mais um pouquinho. Não, peraí. Ah, não, o cara tá demorando demais. Okay. Vou lá na classe econômica. Não vai, não. E o exemplo prático disso é que no desembarque aqui em São Paulo, não tinha esse negócio de dois... Era um... Tu tinha que sair pela porta junto, da primeira... todo mundo junto. Cara, todas as necessárias que estavam na primeira classe foram surrupiadas pela galera que saiu. Não acredito. Sim, todas. É porque os caras falam, deixa. Rico não dá bola pra essas coisas, né? A gente ganha uma necessária, os caras. Ah, que beleza! Mas as necessárias fornecidas pela empresa. Sim. Ah, ok. Sim, tá, os caras deixaram ali. Sim. É uma necessária porque tem 1 milhão. Sim, sim. Cara, não sobrou nenhuma. Eu fui nos últimos a sair do avião e eu vi que era. Eu fui nos últimos a pegar. Sobrou pra na mim. Minha vez não sobrou, não tinha eu mais. Eu só vi os caras pegando assim, mostrando bala aqui, olha aqui. Eu fiquei olhando assim, bah, mas que bala. O que vinha na necessária? Pô, cara, vi um monte de coisa. Barras cara. De ouro. Não, mas umas coisinhas legal, cara. Depois tem um amigo meu que tá pegou bem. E eu peguei uma necessária recheada uma vez no aeroporto, mas nada. Como é que é? Deixa eu falar aqui. Gente pobre. Hoje é quinta-feira. É uma semaninha curta, as pessoas já estão bebendo desde segunda. Ah, para! Vão beber até o final de semana. Hoje o Alcemar tomou uma aí antes de vir pro programa junto com o Almir. Então eu quero falar que se hoje é quinta-feira, você vai sair, vai dar uma banda, você tem que estar tá bem acompanhado. É verdade. Tem que estar tá acompanhado de uma loura. Oh, e de loura. Preferência loura. Uma loura devassa. Feito! É o jeito que a gente tem pra liberar o nosso lado devassa. Sim, adoro. Amigo ouvinte, este seu lado descontraído, divertido, desencanado, que pede uma devassa gelada, suave, gostosa. É que diz aqui 2 segundos de silêncio. Pensei em um negócio muito louco, diz pra eu dizer também. Pensei em um negócio muito louco. Com uma dica dessa, eu corro o risco de ficar falando sozinho. Vocês ainda estão aí, né? Sim. Então vamos combinar assim. Logo que terminar o pretinho, você libera seu lado devassa. Porque todo mundo tem um lado devassa, mas não esqueça, beba com moderação. Sempre. Muito bem, senão vai liberar mais do que o lado devassa. É isso aí. Mais do que o lado devassa. Mais do que o lado devassa. Boa noite! Boa noite. Cid Moreira, como você vai? Você está bem? Eu quer liberar bem. O teu lado de vassa hoje, Cid? Ah, eu libero várias vezes, mas não é o mesmo por lado dia. Que vocês não. se referem. Vocês são muito sacanas, vocês fazem uso de algumas coisas para dizer outras. Eu já entendi, às vezes eu não entendo, às vezes eu me entendo. Posso fazer os salmos? Claro, Cid, vai. Não, ainda claro. Não, ainda não, não. É porque este salmo é bonito e foi uma equipe toda que solicitou, você sabia? Não. Sim, a equipe Companhia das Águas, o Davi, o Pedro Júnior, o Guilherme, o Leonardo, o Michael e o Fábio. O Fábio é o homenageado pelo salmo. Já estão homenageando pessoas, veja a importância deste quadro que eu apresento isso, aqui. Cid. É o quadro melhor do programa. Já ouvi falar isso na rua. Cale a boca. Que isso? Mas como é que vai falar da mãe do Cid, Bora? Muito obrigado. Você, pelo menos, me defende. Nem sabe onde é que anda a mãe do Cid pra falar dela. Não é isso que interessa. O que interessa é onde eu ando. Eu ando aqui para dedicar o salmo a você, Fábio, da Companhia das Águas. Obrigado. Quer trilha, Cid? Gostaria. Você pode fazer esta gentileza? Olha que bonito. Você, jovem, que está do meu lado, quem é você? Qual é o seu nome? Alcemar. Tome um banho às vezes. Vou com os salmos que diz assim: menina, eu gostaria que deixasse eu te amar. Você diz pra todo mundo que eu sou feio de assustar. O culpado são meus pais, ou talvez a natureza. Uma coisa eu lhe digo: ser feio não é castigo, e beleza não põe na mesa. Para. Olha no espelho, sua jumenta. Você também. O que foi? Você vai se meter no que eu estou fazendo? Desculpa aí, Cidão. Que houve? Evite qualquer comentário enquanto eu estiver falando. Jumenta. Pesado, você sabe o que é, não é? Vou lhe mostrar o que é pesado e duro. O que, Cid? Que é pesado e duro, quer ver também? Quero. Olha, vou mostrar na pontinha. Deixa a cabeça, né? Pesado e duro, é teu boné. Pesado e duro. Agora vão ficar debochando da minha cabeça. Vamos seguir os salmos, calem a boca. Para. Mais uma vez isso aí, cara. Quem é você, seu cocôzão? É o Steve Wonder, olha ali. Cocôzão, ele tem cara de cocô, esse rapaz. Ah, tu vai ver cocô, vou te mostrar o cocô. Para, deixa o Cid. Obrigado. Você finalmente mandou nesta porcaria. Deixa o Cid falar, por obrigado. Favor. E tu é um boboca. Que bobalhão, isso? Bobalhão. Bastardo. Ai. Você também não é bonita, além disso, é piolenta. Mas você achou graça do quê? Da piolenta, tá muito difícil de trabalhar. Eu gosto de. Eu vou começar. Olha, agora é isso. Tirou mais que a que isso? Que música é essa? Piolenta! Para de ser tão piolenta! Olha, eu quando apresentava o Jornal Nacional e o Fantástico, faz não tinha aí. Assim. Não se meta, eu estou conversando com quem está me ouvindo. Não era esta exclamação, não tinha esta bagunça que tem aqui, é desorganizado este programa. Então apresentava o Jornal Nacional de Bermuda, Cid Moreira. Mas isso era um problema meu e não seu. Eu estou falando aqui que o problema é seu. Você Cid Moreira deu, tá? Acabou pra ti, deu pra ti, ficamos por aqui. Vem aí a Voz do Brasil, obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã com o Pretinho, a 1 da tarde. Eu não vou voltar, então fique quieto e me deixe falar aqui. Tá, vai lá, fala aí.